arrêtez-vous et attendez-vous. I'll show you. للطريق لانه في لوهانا وفرحنا وشعانا واصحابنا وشبابنا وفي ضحكة دموعنا وفي بكية شموعنا وضع فيه الصديق انا بعشق الطريق زيك يا حبيبي حنون وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصبر أنا بعشق البحر السماء علشان زيك مسامحة مزروعة نجوم وفرحة وحبيبة وغريبة وعشان زيك بعيدة وساعات زيك قريبة بعيون متنغمة أنا بعشق السماء بعشق الطريق لانه في لوهانا وفرحنا وشعانا واصحابنا وشبابنا وفي ضحكة دموعنا وفي بكية شموعنا وضع فيه الصديق انا بعشق الطريق Sadio Bahe, Sadio Bahe, Sadio Bahe, Tia Budina Penarengana, Sadio Bahe. Amis de la musique, c'est une véritable invitation au bonheur. Lemelodrone.com. while you sing along. There's some people sitting at the top. Them swear that them a big shot. But when the fire really gets hot, them don't know where it's at. It a go burn them. The fire go burn them. It a go burn them. The fire go burn them. It a go burn them. The fire go burn them. It a go burn them. The fire go burn them. Hear me sing. And swear that them are dreadlocks. But when not the dread check them out, the dread only in a them locks. But when them try to sit down flat, them no fit in a the local spot. It a go burn them. The fire go burn them. It a go burn them. The fire go burn. It a go burn them. The fire go burn them. It a go burn them. The fire go burn them. Hear me sing. My people, look out, get up, stand up. What a day, oh what a day. When when the fire is gonna burn, there'll be no gesturing, only blistering and festering. Fire go burn them, fire go burn them. Hear me say, it a go burn them, fire go burn. I'm a legal alien, I'm a Thank you. tierra donde maceo, alcanzó la luz primera oriente. Hoy te ofrezco esta quimera como una simple comedia. Eres tú mi enciclopedia, por ser la madre completa, oriente, cría, guerrero y poeta. Como Maceo y Heredia, caramba negra, yo me voy a morir. Oriente, yo me voy a matar. Oriente, mira negra, me voy a morir. Oriente, lleguen estas madrigales, caramba, que nace de corazón, como una salutación a todos los orientales. Ideales, ¿por qué no decirlo así, madre mía? Que inspirado desde aquí, te canto con gusto lleno, porque guardas en tu seno, caramba, nuestro apóstol Martí, diante, nena. Yo me voy a morir, Oriente, yo me voy a matar, Oriente. Mira, negra, me voy. Le pongo punto final de este lugar donde estoy. Con el corazón le doy orientales, la expresión más natural de mi floreta mental. El producima cubano, bajo el poético plano, recibe mi admirador. Corazón y adivina hacia el monte. y busca al horizonte con esperanza y resignación. Yo me voy a morir, Oriente. Yo me voy a matar, Oriente. Mira negra, me voy a morir, Oriente. Cosa buena, me voy. Qué tipo feijão. Vocês misturaram siriá com carimbó. Alô, pinduca, verequê, tipo feijão. Vocês misturaram siriá com carimbó. Tem carimbó no sul, tem lá no Ceará. Tem o grupo da pesada lá em Belém do Pará. Tem carimbó no sul, tem lá no Ceará. Tem o grupo da pesada lá em Belém do Pará. Lá em Marapanim, dancei carimbó na praia. Era o ritmo gostoso dos brasas da marambaia. Lá em Marapanim, dancei carimbó na praia. Era o ritmo gostoso dos brasas da marambaia. Vamos embora! Vocês misturaram siriá com carimbó. Alô, pinduca, verequê, tipo pijó. Vocês misturaram siriá com carimbó. Agora eu vou mandar a turma arrastar o pé ao som dos muiraquitãs da cidade de Abaeté. Agora eu vou mandar a turma arrastar o pé ao som dos muiraquitãs da cidade de Abaeté. Alô, pinduca, verequê, tipo pijó. Vocês misturaram siriá com carimbó. Alô, pinduca, verequê, tipo pijó. Vocês misturaram siriá com carimbó. Agora eu vou mandar a turma arrastar o pé ao som dos muiraquitãs da cidade de Abaeté. Agora eu vou mandar a turma arrastar o pé ao som dos muiraquitãs da cidade de Abaeté. Agora eu vou mandar a turma arrastar o pé ao som dos muiraquitãs da cidade de Abaeté. Agora eu vou mandar a turma arrastar o pé ao som dos muiraquitãs da cidade de Abaeté. Agora eu vou mandar a turma arrastar o pé ao som dos muiraquitãs da cidade. E na avenida um samba que nem era samba. Toda quebrada reunida requebrava na avenida que não era samba. Oh, que não era samba. Oh, que não era samba. Oh, que não era samba. De lá de baixo se ouvia um som bem alto vindo lá do alto. Lado de lá, a noite se embebedou de mini saia de bob no cabelo. Toma cachaça com refrigerante, toma cuidado com desodorante e a firmeza no decote. Arruma o salto apertadinho, sobe a rua devagarinho e tá na pista pra negociar. Pista pra negociar. Negocia, negocia, negocia, negocia, negocia, negocia. Quando ela chega logo vai, vai, vai. Charmosa, bate a taça na. Ela diz que não sabe, desdenha. Desencontro no olhar. Desdenha. Esse amor vai durar. Desdenha, sem saber, e depois vai, vai, vai. Ela faz que não sabe. Desdenha, desencontro maior. Desdenha, nesse amor vale mais. Desdenha, sem saber, e depois vai, vai, vai.